Coloquei porcos no castelo pra virarem reis. No final, vi o castelo se transformar em chiqueiro. É que nem que a gente vertesse a linha de chegada, o último teria a mente de quem tá em primeiro. Eu vi o mundo de baixo, outra perspectiva. Então aprendi a controlar as expectativas. Mas ouvi racionais cantar, sou mais você. Vamos acordar, você maior que Ana Maria. Vale a tentativa. Aprendi que o que machuca é o que te modifica. Quem liga, no final vai doer do mesmo jeito. Traído e capturado, me sinto Maximus lutando pra entreter uma arena cheia de sujeito sedento por sangue, enquanto gritam que me amam. Contraditório pra dizer o mínimo. Se é isso que eles fazem com geral olhando, me preocupo o que fazem quando estão no íntimo. Essa porra é barulho, não é canção de ninar pra incomodar aqueles que não merecem um sono justo. Heróis de verdade morrem nessas ruas de bucha. Senhor de escravo em homenagem ganha placa e busto. Tipo assisti, achei triste, ainda estou aqui. Mas não fiquei surpreso com ainda estou aqui, já que seu olho da janela ainda tão ali. Cês tão daí jurando que eles não tão mais aqui. E o sonho do nego do gueto é alguém pra cantar no ouvido, vamos fugir pra outro lugar onde haja o tobogã e que o celular não carregue. Eu ando pensando sobre toda nós, noite eu penso. Toda noite demorado, demorado. Quase nada mais me faz sofrer, me faz chorar. Quase tudo que lembro que foi me faz sorrir. Toda noite demoro a dormir. Da noite eu vivo no presente, Deus se encaminha da voz. E sei que o que foi morreu atrás, ficou a mim. Meu talento é bem menor que minha vontade, mas minha ambição não é maior do que minha honra. Tenho limite pra chegar aonde quero, mas não espero que eles façam o mesmo. Tô atento até com minha sombra, original e único igual CPF. Já dei muito sangue por quem não merece. Morro pelo meu time, mas não vendo a SAF. Tipo a Zap, sou ref e salvo mais do que o Unicef. Sou cabeleira que conseguiu entrar no carro. Tipo Cafu, não, passei de primeira no teste. Traduzindo o filme que a vida sou tecla SAP. No mesmo CEP, desde quando era disquete. Anunciei o último álbum atrás do ônibus. Meu mano que precisava de ajuda, viu? Me ligou, se internou e hoje se cura do vício. Sinto que aquele anúncio, no fundo, não era por views. Era pro Daniel lembrar que alguém faria por ele. Eu dividi o que Deus me deu. E no final, quem podia fazer por ele era ele. Eu só paguei a clínica, esse alguém nunca vai ser eu. Digo o que penso e pago o preço. Honro cada fio do meu cabelo crespo. Sinto falta de alguns que estavam lá no começo. Mas se é assim que a vida anda, só gratidão. Eu ando pensando sobre nós, toda noite demoro a dormir. Quase nada mais me faz sofrer, me faz chorar. Quase tudo que lembro que foi me faz sorrir. Eu ando pensando sobre nós, toda noite demoro a dormir. Vivo no presente, Deus se encaminha da paz.